atabaque. Já me disseram que o ataque é melhor defesa. Jogo sem regra, nem realeza. Aqui os peões sustentam sua nobreza. Tem que ter presa pra ver caça. Natureza é assim, me diz onde tu se encaixa. Marcha na floresta de aço, onde a fé se afogou de cerveja e cansaço. Não espaço de posse do poder, tamo ausente. Somos descendente dos reis de pele preta. Hoje é diferente, cartão conta corrente. Ainda o mesmo olhar daquele que não me aceita. Miséria se alasta, povo submergindo. Polícia matando, é classe média aplaudindo. Era digital, moderniza o fascismo. Pode não haver raça, mas existe racismo. Tô no meio da selva, fugindo do escolhote. Da mão que sustenta a foice e chicote. Do olho, controle da pele mais clara. Da sede, dinheiro, da fome mais cara. Queria saber quem determina o valor. Servir ao branco é dever, servir ao preto é favor. Enquanto milhões constrói império, na hora da divisão me diz qual é o critério. Todo mundo igual, só na utopia. Mundo ideal, só com carta de alforria. Negaram acesso, recesso, processo mais lento. Confesso, não peço, não peço quanto eu tento. Força pra lutar, barracão de zinco. Sistema de segurança, cadeado trinco. Pra nós, a dificuldade dobra. Vamos lutar, guerrear, mãos à obra. Tô na infantaria, quase só, beleza. Disparando rima pra tentar matar a tristeza. Esperança pouca, paisagem louca. Onde a própria mão recusa lavar a outra. Faça aposta, traga proposta. Mas eu duvido que eles tenham a resposta. Não, pra nossa pergunta, sem mudar de assunto. Mas falar que é nós por nós e tamo junto. Vários playboy pagando de valentão. Mas o que é um pitbull na frente de um leão? É nada, gira, os vermes vão, algo muda. Vida acaba rapidinho se nós não se ajuda. Lutando pro fronte pra sair da cozinha. De onde eu vim, todas as mulheres são rainha. Pertenço a minha mãe, minha favela, meu povo. Se eu pudesse escolher, eu nasceria lá de dentro. No asfalto quente, em pleno sol do meio-dia. Enxergo mais de gente comprando alegria. Sorriso forçado, carne do mercado. No chuva implantado, no fundo do chão cerrado. Tínhamos nossos passos, nossa terra. Agora é só maldade, a mãe do mundo berra. Homem ignorante, cobiça reluzente. Morte do meu povo equivale só corrente. História, deturpa, vilão, mocinho. Da lei aura pra cá, aumento de sinhozinho. Terreno marcado, emprego é o mesmo. Centenas perdidos, dando tiros a esmo. Nós por nós, esse é o lema que vigora. Vambora, é agora a hora de buscar melhora. Revigora a fé, cada irmão que se liberta. Determinação, união, nossa meta. Ele é maluco, ele é maluco. Pô, lógico que tem, cara. Como é que vai ficar essa parada? Mas tem que se unir, mas a gente é uma parte só, tá ligado? Entendo que a gente é uma parte só de um todo. Lógico, lógico, lógico. E a gente tem que ter essa concepção. Só vai mudar a partir do momento que a gente se unir e trabalhar com o mesmo objetivo, tá ligado? Se não for assim, irmão, a parada não vai andar e não tem caô, tá ligado? Os moleques já perderam a fé em si. Já tá todo mundo aí perdido no mundão, tá ligado? Em si mesmo já não tem mais fé em nada. Já não tem direção, não tem caminho. Então, irmão, tem que se unir mesmo. É isso. Pra ter a diretriz na parada, sabe qual é? Pode crer. Pra mim é isso. É isso mesmo, tá ligado? É nóis.